E aí, vamos nessa, vamos junto. Agora são 3 horas e 42 minutos. Boa tarde pra você nesta tarde de sábado maravilhosa, hein? Em casa, descansando. E aí, vamos nessa, vamos junto. 991-898-967 pra pedir sua música e seu alô. Alô pra você que tá no conjunto Vista de Santana, nas proximidades do conjunto Proabs. Obrigado pela sua companhia e sintonia aqui no Bregão Popular. E aí, vamos lá? Chegando aqui pedindo musical diretamente do Sítio Santa Maria. Eita, nossa. Aqui na Júlia. Alô, Júlia. Boa tarde, minha amiga. Tá certo, obrigada. Opa, vamos lá, vamos lá. Vamos pedir musical. Boa tarde, Samuel. Opa. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Samuel. É Maria Júlia. Maria Júlia. Tá pedindo a música de Aline Julião. Minha avó tá pedindo a música de Aline Julião. Ok. Terezinha, a Vanusa e a todos vocês da Rádio Cultura. Que maravilha, hein? Então, então vamos lá. Foi a participação de Júlia. Ela pede aqui a música do Elino Julião. Que pedaço de morena. E oferece pra... Acabou de falar, hein? Então vamos nessa. Chegando aqui, Elino Julião, pedaço de morena, pedindo musical da Maria Júlia. A neta do Dona Geralda, que é fã do Bregão Popular também. Que maravilha, que coisa boa. Então vamos nessa. Como diz nosso meu tio Candé, tá sensacional o programa, hein? Então vamos lá. Chegando aqui mais pedido musical aqui no Toque do Ouvinte. Toque diretamente do conjunto ouvinte. Diretamente do conjunto Avelino Matias, nossa amiga Bita. Alô, Dona Bita, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Samuel Souza. Boa tarde, vamos lá. É, aqui quem tá falando é Bita, viu? Eu gostaria de pedir duas músicas a você. Uma de Amado Batista, Folha Seca. E a outra é de Zezo. É A Dama de Vermelho. Aí eu gostaria de oferecer. Ofereço para meus filhos, para Anderson, para Andréa e para Alisson. E para todas as minhas amigas e para todos vocês aí da rádio, viu? Eita, coisa boa. Valeu, tenha uma boa tarde, viu? Boa tarde, Dona Bita. De bom aí para vocês. Também, se puder, toca aí o parabéns para mim, viu? Que eu comprei de ano. Ei, parabéns, que... Oh, que surpresa, hein? Aqui na rádio, parabéns para Dona Bita. Dona Bita que tá completando o ano hoje, hein? Mais um ano de vida. Deus conceda a saúde e felicidade, que Nossa Senhora te ilumine, hein? Que coisa boa. Então vamos de parabéns para Dona Bita. Alô, para... Parabéns! Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns! Dona Bita completando ano hoje, hein? Feliz aniversário! Mais um ano de vida! Tem bolo, hein? Brincando, brincando, Dona Bita! Hoje é o seu dia! E parabéns hoje pra Dona Bita. Dona Bita completando mais um ano de vida hoje. Feliz vida, feliz aniversário, Dona Bita. Dona Bita conjunto com o Avelino Matias. Mais um ano de vida. Parabéns. Saúde, felicidade. Parabéns, que nessa data especial você consiga realizar seus sonhos. Então vamos lá, Elino Julião, já tem Zezo, a Dama de Vermelho, tem Amado Batista daqui a pouco, hein? Vamos nessa, vamos de Elino Julião, que pedaço de morena. Toque, toque do ouvinte, do ouvinte. Pediu, ouviu, curtiu, 87,9.